Sensacional. Revolta musicada por amor ao rap, meu Senhor Jesus Cristo. Banda Eco, KS1, banda aqui São Paulo. Aí, Nito, tamo dentro de Cristo, bandido. Eu sei o vencedor. Instantes da minha vida rápida, rotativa. Não para, não sai da trilha do rap que me agiliza. Na rima, a voz ativa, L.O., a minha sigla que intriga os invejosos que fala de minha rima. Que ri do meu CD, aí você vai ver. Hoje tens o poder, quero ver, mano, inverter. O tempo é passageiro e vale muito dinheiro. Não dá pra confiar, maldoso e traiçoeiro. Procuro um emprego em rua, guerreiro. Não foge a luta, fila grande, tumulto, invejoso. Vem e me julga, pra ele a vida é curta. Pois sou filho da rua, sei bem que a vida é injusta. Mas a vida continua, reflexo no espelho. Sofrimento sem dinheiro, retrato já manjado do povo brasileiro. Sofrimentos, mandatos, angústia, desespero, favelas engrandecem presídio. Tá tudo cheio, eu não sou narcisista, nazista, capitalista. Sou o rap, a resistência que rima, faz poesia. Quem põe sapato no pé, sabe andar a pé. Quem é humilde, crê em Deus e busca força na fé. Sou guerreiro e nunca gelo, muito menos amarelo. Bato de frente com o sistema, derrubo seu castelo. TV mostra o rap, críticas me engrandecem. Tem medo da verdade, mentiras os diverte. Gagueja no seu programa, escuta favela drama. Não acredita no que escuta, inteligência espanta a favela. A maioria na prática, teoria. Porque não temos o poder, burrice e disciplina. Se junta o povo todo pra luta, se organiza. Protesta por seus direitos, se ganha e ninguém tira. Mas estamos desunidos, se matamos, somos punidos. Se vendemos a partidos, por isso estamos nisso. Palhaçada, meu irmão! Até quando isso vai continuar? Até quando o povo vai continuar dormindo? Vamos acordar! Herdeiro que canta, rapaziada, levanta, espanta. Garganta não para, avança como uma planta que cresce, não envelhece, não seca, não apodrece. Juventude os diverte, nunca se envelhece. No rap que é a trilha, que nunca se desalinha. Sempre no sentido só, direito de nossas vidas. Quem grita pela justiça, ela ausente em sua vida. Quem não entende, se conforme ainda nos critica. Inverto situação, microfone tá na mão. Palavrão sem palavrão, liberdade de expressão. Exército da favela, vários doidos rochedo. Dos dois lados já servi ao exército brasileiro. Entenda, sou combatente, nem um pouco incompetente. Luto para meu povo não sofrer eternamente. Na mente bate sempre, de repente problemas e soluções para a minha gente que tenta fazer os corre. Quer comprar e não pode, partem para roubar. Botar a mão no malote.